스스로 오너가 잡아야 돼. 18 nós, 3 a decolar, 120 graus, 10 nós. Dia decolar, 10, bom, 88 nós. Objeto 6747, chama em Recife, na frequência 126, decimal 0. 260, 6747, uma boa noite. Boa noite. O 5972 está livre em ILS, informe no localizador. Livre ao ILS, acusa ele no localizador, e o 5972. E04, continuando. Fortaleza 370 na Pesulo 9, saída Momo Cogvo após frote, controle 199 decimal 35, transponda 5442. Pesado 370, cola 10, curva na esquerda, na Momo, transição frote, na Pesulo 19, 1935 ao controle, 5442 ao transponda. Correto, chama o ponto profissional. Camarada. Gol 1889, decolou os 41, chame o controle. Boa noite. Boa noite. Oceaner 6313. Boa noite, Gol 1889, contato radar, voa para o nível 360, pro de Leida. 360 na pro de Leida, Gol 1889. E o 5972, está autorizado a pro de Duna para interceptar. Presente, Dona, Rio 5972. Habita Cargo 6560, chame Centro Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, alternado 12685. Boa noite, bom serviço, senhor. Boa noite. Salvador Oceano 63, segunda 3, formação Bravo para Guarulhos. Oceano 63 autorizado para Guarulhos, porém aguarde cópia. Guarulhos no nível de voo 360, para o Xamé 6313, autorizado. Via Pesulu 21. Decola da pista no zero, curva direita, saída Arbor. Após Arbor, Elefa. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponder 5455. 60, para Guarulhos, a Pesulu 21. Pista 10 direita, Arbor, Elefa, 19. 5, 4, 5, 5, 5, 5. Correto, chama o Trip 5595, contato radar, identifique e desça para. Informe no ponto de descida, voa na proa do VOR, o Trip 5595. Ficou na 57, vamos do VOR, acelerando a 40, camarada, para a descida. Gol 1889, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 1251-3325, gol 1889. Rio 5972, completa a final de leste, torre 186, Termopolo. 186, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, estabilizado em ILS da 10, com a tribaixada travada. Avistado, livre e pouso, 1 no 0 graus, 1 no 0 9. Livre e pouso, Rio 5972. Azul 4209, informação em curso Charlie, com fins aprovado nível 360, via Pesulu 16, Dotiba, após direto. Decolada pista 10, perfil de saída da EL, Leda Bridge, com curva direita, transponder 5461, no controle 11935. Azul Comando 4209, cotejamento correto, chame pronto. Amaral, 4209. Desça para 3 mil pés, ajuste no 094. 3 mil pés no 094, 595. Eu solo 51, libere a direita, via Eco, Fox, após Alfa, Kilo, parte 3. Gente, eu 5973. Chame o solo em 121 no decimal 9. Pode. 5972, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, sim. Solo igual 604, pushback de acionamento, bora aqui. Vou no 604, livre acionamento, chame táxi. Chama táxi. good evening, Bravo Alpha Tango, radar contact. Maintain flight level 130, flying heading Kondi position. Salvador Tower, good evening, 3305 request, HC clearance to Recife, we got information, Charlie, ready for copy. Are you 3305? Affirmative, 3305. Roger, sir, please contact Salvador Ground Control, frequency 121, decimal 9. 1219, 3305. Ground, good evening, 3305, we got information Charlie, request HC clearance to receive, ready for copy. Roger, 3305, 1 minute to copy. Great, 3305. 104, contact 181 no PLB, alterna Recife, 320. Atendido 71 no abordo. Negativo, 181, 181. 181, táxi via Índia no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 014, bom voo. Ponto de espera, 186, uma boa noite, 304. TAN 3305, ready to copy. Okay, ready to copy, TAN 3305. TAN 3305, clear to destination Sierra Bravo Romeo Foxtrot, flight level 330, via up as WISC 58. Take off from runway 10 after departure, left turn, Puka departure, Alpha Romeo Uniform Transition, call code 5463, departure control frequency 119.35. Autorizado. Alinhar e manter. Alinhar até no 0, 604. Take off runway 10, after departure, turn left, book a departure, transition Alfa Romeo Uniform. Scope 5463. Control 119.35, 3305. TAN 3305, read the back to correct, come red to start up. Here you call to push back and start up, TAN 3305. Boa noite, gol no 076, identifique, chega da Mari, desce para o 050. Chega da Mari, nosso táxi, 420. Oxané 6224, controle Salvador. Controle Salvador, boa noite, Oceanera 6224, atinge, mantém 110 para prosseguir a descida. Boa noite, Oceanera 6224, Midfield, chega da mão, desça para 4.000 pés, com ajuste no 094. 4.000 com o 094, 6224. Na 6224, reduza para 2109, é o número 2 na aproximação. Sente, reduzindo o 6224. Boa noite. Controle, boa noite, gol 604. Boa noite, gol no 604, contato radar, saída Momo, suba para o 370. Sobe 370 da Momo, 604. Trip 55 no 5, curva esquerda na proa 220. Esquerda 220. A firme desça para 2.000 pés, aguardando o setor final para o localizador. Aguardando, 5.5.5. Colou 01, não chama em controle, gol no 604. Faltando 712 à sua frente. 3.6224. Posição 05. Está autorizado, chamando o táxi. Amará para o táxi 6335. Obrigado. Esquerda na 50 para o localizador, chamará estabilizado 55 na 5. Chame torre, frequência 1186. Torre 1186, 5595. Oceanera 6224, está livre ILS, desça para 2000, informe no localizador. 2000, reportar localizador, 6224. Gol no 076, desça via para 2000, ajuste 614, informe estabilizado. Terceira via, informe estabilizado, gol 2076. Torre Salvador 35519, estabilizado na final. ILS, trem baixado, trabalho. Ciente, autorizado, pouso 120 graus, 129, trip 5595. Ciente, livre pouso 5595, pista na zero. Tem um ponto de espera. Ground está 3305, request back and startup, gate 7. Roger, town 3305, clear to startup, come ready to taxi. Clear, respect and startup, call you for taxi, town 3305. É a 224, fui ADS com capa vista. É 224, completa aproximação, chame torre 18.6, tem o meu posto. 18.6, obrigado. Exato, até o ponto de espera, 3.0, 3.0. Azul 4209. Após a passagem do Alfa Tango 72, o senhor já está avistando esse tráfego para a curta final. Autorizado a alinhar e manter após o Alfa Tango 72. Torre Oceanera 6224, boa noite. Boa noite, informo um Embraer 190 ingressando na pista para decolagem, um ATR pousando. Chame para final de 4 milhas. Ok, está 2 milhas do externo agora. No 604, chame agora Recife, na frequência 12545 e alternado 12685. 12545, 12685, 604, boa noite. Trip 5515 no solo 08, liberou a direita, solo 1219. A direita 1219, azul 4209, 120 graus 119, autorizado a decolar.